Meus irmãos, hoje pela manhã nós começamos a pregar nesse livro, nessa epístola de Paulo a Filemon, lá no nosso acampamento, de forma que minhas palavras introdutórias podem soar como duplicadas para os irmãos que estavam lá, mas não serão, serão novas, porque todas as vezes que é lida, a palavra de Deus ela se renova. E depois nós vamos ao texto específico. É importante que a gente tenha aqui o pano de fundo. Paulo estava preso quando escreveu essa epístola a Filemon. E o intento e o desejo de Paulo ficou muito claro para nós aqui. O que ele queria era que uma pessoa que antes era escrava, que agora estava com ele, escrava de Filemon, tinha fugido, estava com ele agora, que tinha aceitado a Cristo, Paulo, o pedido dele é para que quando Onésimo voltasse, Filemon o recebesse, só que não mais como escravo, mas agora como um irmão caríssimo e precioso. Esse é o tom da epístola. Agora nós percebemos aqui nos primeiros versículos que o apóstolo Paulo pede, ou ele mesmo age, levando em consideração uma palavra muito importante para nós, que é amor. O apóstolo Paulo já no versículo 4 diz que Filemon, aquele a quem a carta é endereçada, ele já era, já fazia parte, já residia as orações de Paulo. Paulo diz que sempre que orava se referia a Filemon. Paulo demonstra aqui um coração de pastor, um coração de quem ama a Filemon, dizendo que sempre estava orando por ele. Isso está no versículo 4. Eu lembro de você sempre, Filemon, nas minhas orações. E Paulo diz mais no versículo 5. Não é só oração. Eu mesmo estou ciente de que você tem um grande amor. E amor não só pelo Senhor, amor pelos irmãos, respeitando assim, cumprindo assim o grande mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então Paulo se refere a Filemon como alguém a quem ele tem um amor a ponto de lembrar sempre nas orações, e também se refere a Filemon como sendo aquela pessoa que já estava demonstrando práticas de amor, que estava sendo reconhecida, estavam sendo reconhecidas por toda a redondeza. Isso está no versículo 5. Já no versículo 7, Paulo disse que essa ciência do amor prático de Filemon chegou-lhe de uma maneira tão intensa que, em cadeia, Paulo disse: eu estou bastante alegre, porque a cada informação que eu tenho sua, Filemon, é mais informações sobre o amor que você tem pelos outros. Versículo 7, ele diz isso. E Paulo, então, vai partir para o pedido que ele quer fazer. Então, observe que Paulo, na argumentação dele, ele diz o seguinte: eu sou Paulo, o velho, aquele que plantou diversas igrejas, que estava plantando. Paulo, sendo quem ele era, diz: eu poderia muito bem, Filemon, obrigar praticamente você a receber Onésimo, mas eu vou preferir pedir que você prefira aceitá-lo por amor, para que a sua aceitação não seja obrigatória, não seja algo obrigado, e sendo obrigado, não seja algo partindo do amor. E aí, o apóstolo Paulo, depois de dizer quem era, depois de dizer que amava Filemon, depois de dizer que Filemon era reconhecido pelo seu amor, Paulo faz um pedido agora para que o amor de Filemon se manifestasse de uma maneira mais profunda, fosse um amor que recebesse aquele que não mereceria ser recebido, vamos dizer assim. Porque ao que tudo indica, Onésimo saiu, fugiu da presença de Filemon, era escravo lá, Deus sabe por que ele fugiu, e agora Paulo quer que ele volte, que Filemon receba um escravo fugitivo, sem o considerar como escravo fugitivo. O que é que Paulo está pedindo? Que o amor de Filemon seja demonstrado de uma maneira mais profunda nesta ocasião. Então, como vimos lá no acampamento que Paulo preferiu e preferia sempre o amor, esta é uma verdade. Paulo sempre prefere caminhar pela via do amor. A gente lembra muito bem 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo escreve sobre os dons espirituais. E depois, no capítulo 14, Paulo também fala sobre os dons espirituais. E aqueles textos que nós presbiterianos estudamos tanto nas reuniões de doutrina. Mas é importante observar que o apóstolo Paulo coloca entre o capítulo 12 e 14 e o capítulo 13, logicamente. Mas o capítulo 13, colocado ali entre os capítulos dos quais eu me referi, está o capítulo 13, que é o capítulo do amor. O que é que Paulo está dizendo? No comecinho do versículo 13, finalzinho do 12, no capítulo 13, no finalzinho do 12, Paulo diz assim: vocês estão manifestando diversos dons, isso é bom. Vocês estão manifestando diversas habilidades na igreja, só que eu vou sugerir um caminho, e ele diz, sobremodo excelente, um caminho mais alto para se caminhar. E o que é que Paulo fala? É o caminho do amor. Não adianta falar, não adianta tocar sino, não adianta entregar corpo, alma, o que quer que seja, se não houver amor. Paulo sugere que a prática dos dons seja centralizada e tenha como base o amor. É o próprio Paulo que escreve isso aqui e que prefere que Filemon receba Onésimo por amor. Só que tem uma segunda coisa importante aqui. Deixa eu só beber um golinho. Dá. Um golão. Há diversas preferências nessa pequena epístola que Paulo escreve a Filemon. No versículo de número 8 em diante, Paulo vai utilizar de argumentos até de escrita, literários. Se vocês observaram aqui, o apóstolo Paulo usa um argumento fortíssimo. Ele se coloca como Paulo, se coloca como alguém que tem a possibilidade de obrigar, e nós sabemos quem era Paulo, mesmo assim ele prefere o amor, mas não tem mais como, depois que o homem fala uma coisa dessa, como não agir com amor. E é interessante, o amor é tão grande aqui que, se você observar no fim da carta, Paulo diz assim: recebe o homem, recebe Onésimo, e olha uma coisa, estou pensando em passar aí, prepara a cama. E eu não estou só não. Paulo ainda diz o quê? Vai eu, vai Lucas, vai Demas, está aqui, isso, vai todo mundo. Eu quero que você aprofunde o amor, não receba só Onésimo, receba também o velho, o amigo do velho, o sobrinho, o neto, quem quer que seja, o nascido de mim, o que estava comigo nas cadeias, que seu amor se aprofunde. Agora Paulo vai preferir que a gente prefira a utilidade. O que é isso? No versículo 8 diz assim, pois bem, no versículo 10 ele já diz assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo. E se você for para uma chave bíblica, algumas bíblias podem ter aqui embaixo o que significa a palavra Onésimo, significa útil. A palavra Onésimo significa útil. O nome de Onésimo era útil. E Paulo faz um trocadilho dizendo assim: Filemon, eu sei que útil parece ser inútil para você, mas receba o inútil como útil agora. É esse jogo de palavras que ele faz aqui na carta que ele escreve a Filemon. O que Paulo está querendo dizer com isso? O seu amor tem que ser profundo de tal maneira a ponto de aceitar o inaceitável. O seu amor tem que ser grande o suficiente para caber nele aquilo que não cabe normalmente. O seu amor tem que ter uma visão de longo alcance que, na verdade, não dá para enxergar o que quer que seja, o amor tem que ser excedente, tem que ser além. Você tem que carregar no seu coração aquilo que é tão pesado que não pode ser carregado por ele. E não sendo carregado por ele, cabe então a necessidade de alguém que carregue esse coração que não consegue carregar o outro. E todas as vezes que nós não conseguimos carregar o que quer que seja, tamanho amor que ele quer que haja em nós, há a necessidade então de haver em nós um amor sobremodo excelente. Cabe então a necessidade do amor de Cristo, que nos aceitou como os inaceitáveis, que deu utilidade àquilo que era inútil, que deu luz àqueles que viviam em trevas. Esse é o amor que aceita os contrapostos, vamos dizer assim. O que Paulo está dizendo para Filemon é que ele volte a dar utilidade ao inútil. E o que é que isso ensina para nós, meus irmãos? Paulo, Onésimo, Filemon. Onésimo, o inútil. Pense em Onésimo como nós. Se nós formos ver a relação que Deus tem conosco, parece ser mais ou menos assim. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos inúteis. Não servíamos para nada. A escolha foi feita em Adão. Desde Adão, a nossa intenção é má. A nossa cabeça tende para o que não é bom. Eu lembro muito bem quando Moisés subiu para receber as tábuas de Deus e deixou Arão um pouco mais embaixo para ele cuidar do povo. E Arão saiu um pouco do contato do povo também, ficou em uma fase ali do monte. Moisés subiu mais. Se eu falei Abraão, desculpe, às vezes eu... E Moisés recebe a tábua, quando ele desce, encontra com Arão, ele escuta aquele carnaval lá embaixo. E aí Moisés pergunta: o que é isso? Não é fevereiro. Ele pergunta para Arão: o que é que está acontecendo? Não é fevereiro, não tem por que ter esse carnaval lá embaixo, por que essa zoada? E aí Arão disse: olha, o povo começou aí a fazer um bazar, e as mulheres chegaram com seus brincos, colares e o que quer que tivesse de ouro, os homens com seus anéis e tudo mais, e fizeram no caldeirão e tal, e esculpiram isso aí, o bezerro de ouro. E aí Moisés dá uma dura em Arão, e é interessante o que Arão fala sobre o povo, sobre a natureza do povo. Uma palavra simples, mas é o que justamente é a natureza humana. Arão diz para Moisés: Moisés, tu sabes que o povo é propenso para o mal. A nossa tendência é buscar inutilidade. A nossa tendência é ser o que nós éramos antes de aceitarmos a Cristo. A nossa tendência sempre é praticar aquilo que Deus abomina. A nossa tendência é nunca amar o que Deus ama. É ver o que Deus não suporta ver. É tocar naquilo que Deus nunca passaria perto. A nossa tendência é caminhar por caminhos que Jesus não trilharia. Isso é ser propenso para o mal. Isso é ser inútil nos nossos pensamentos e intenções. Mas o que acontece? Há um pedido de misericórdia. Há um pedido de amor. Há um pedido para que o inútil se transforme em útil. Há um pedido para aquele que não merece amor que receba amor. Há um pedido para aquele que não merece o perdão, receba o perdão. E esse pedido vem de Paulo, de alguém que conhece a natureza. E trazendo para nós, há uma intenção divina em que cada pecador chega ao arrependimento dos seus pecados. Há uma intenção divina em que cada vazio existente no coração do humano seja preenchido e seja completo pela presença plena de Jesus Cristo. Há um desejo de Deus de tornar os nossos pensamentos nulos em pensamentos daqueles, de Filipenses 4:8, que pensa em tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é correto, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Há uma intenção de Deus em transformar a nossa boca inútil em bocas que dela possa proceder e dela possa brotar águas, rios de águas vivas. Aquela boca da qual é falado em Colossenses, que diz que a palavra que sai dela é palavra temperada com sal, para saber como responder aos outros. Há um desejo de Deus que o coração humano seja preenchido por aquilo que ele não pode compreender, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para ele. Há um desejo que as mãos nossas, inúteis e sujas, sejam sujas do sangue do Redentor. Há uma intenção para que tudo em nós respire e transpire Cristo. Mas antes de Cristo, há Onésimos, há inutilidades, há nulidade, há vaidade. Graças a Deus, um Paulo, Deus, clamou, pediu para que a nossa inutilidade se revestisse de utilidade. Graças a Deus. E o que acontece nessa história, todos nós sabemos. O Filemon recebe Onésimo. Mas não é só receber, é exceder. Paulo diz: não receba apenas como mais um escravo, mas faz dele um irmão caríssimo. Faz dele alguém especial na tua casa. E é isso o que Deus faz conosco. Na morada celestial há anjos e anjos e anjos e anjos. Mas por nenhum deles hoje Jesus derrama uma lágrima. Mas ele derramou e derrama por mim e por você. Por nenhum deles o Espírito geme, a não ser pelo meu e pelo seu coração. Nenhum deles para de louvar a Deus, mas não louva como louva o povo que tem a escolha de louvar ou não louvar. Ninguém deixa o coração de Deus tão compungido como aquele ser pelo qual ele derramou o sangue do seu filho. A nenhum anjo ele deu o privilégio de pregar as boas novas de salvação. E o que é que ele fez? Pegou Onésimo, colocou no seu trono e disse: é a você que eu vou dar o privilégio. Você passou de inútil para a maior de todas as utilidades, que é servir de vaso, de porta-voz, de megafone da mensagem que eu tenho pregado, e que eu não dou o privilégio a nenhum anjo, qualquer que seja, eu dou a você, porque você era inútil, agora você é caríssimo. É a restituição por completo do ser humano. Quando Jesus traz de volta nós, os Onésimos, para a sua casa, ele não só o coloca sentado à sua mesa, mas ele diz: o banquete foi preparado para você, especialmente. Ele não só diz: escolha uma casa aqui no céu, ele disse: eu estou preparando desde muito tempo esta morada para você. É assim que ele trata aqueles que ele restitui. É assim que Deus trata aqueles que ele considera agora caríssimo. É isso que a história, até então e até aqui, que eu tenho que guardar o material para o acampamento, senão o sermão acaba, eu tenho ainda uns 5 sermões para pregar. Mas é isso que até aqui a gente aprende. Inútil, sendo considerado caríssimo. Útil, quando tem um contato com Deus. Meus irmãos, a história de Jesus é essa. A história de Jesus é a história de quem quer dar utilidade à sua vida. Às vezes nós vemos e testemunhos muitos há de pessoas que estavam perdendo suas vidas, jogando fora suas vidas. Às vezes nós olhamos pessoas inteligentíssimas que não querem nada com aquilo de bom que a sua inteligência possa produzir, pessoas extremamente capazes, mas que são, do tamanho da sua capacidade, inúteis, porque gastam seu vigor e sua vida naquilo que não é útil à obra de Deus. Antes que se escureça o sol, é preciso correr para encontrar em Jesus utilidade para a minha vida. Quantos dons não há aqui? Quantos lugares não há no corpo de Cristo para você? É insano que alguém saia daqui querendo se manter um Onésimo. Não é racional imaginar que alguém vai querer sair daqui sem se encontrar aqui, no corpo de Cristo que está aqui. Não dá para imaginar que alguém, ao sair daqui, queira continuar a sua inutilidade. Ainda que seja útil para as outras coisas, não sendo útil para a obra de Deus, é inútil. Tudo que se produz fora dele não há valor eterno. É possível que seu nome e sua família dura por 100, 200, 300 anos, mas isso não é nada comparado a uma alma que se salva através de você pela eternidade. Você já imaginou? O que você quer deixar nessa vida? O que você quer deixar aqui? Alguma coisa que se construa e que a ferrugem corrói os cupins e todas as traças? ou você quer fazer da sua vida útil na obra que Deus tem? A grande obra que Deus tem é salvar um povo, santificá-lo, redimi-lo e levá-lo para Ele. Se o seu plano cabe aqui dentro, é útil. Se o seu plano não cabe aqui, é inútil, é onésimo. Tem que ser feito um pedido, um Paulo, um Deus verdadeiro, para que Jesus entregue sua vida por você e dê a utilidade que a sua vida merece, dê a utilidade para a qual a sua vida foi criada.